Viva os guerreiros, os parasitas deixam no gelo. Maloca S.A. Humilde mais ligeiro. Aí o sol brilha mais um dia, amém, tamo na correria. Pé no chão, cabeça erguida, liga os loucos, vamos aí. Na fé. Assim que é de pé, cabeça erguida, vida. Quem enfrenta, representa na corrida. Diga pra que veio na atitude, não na ideia. Salve, humildade, quem me viu? Mala véia, é. Raio o sol, brilha mais um dia. Amém. Glória a Deus, tamo na correria. Vem. Apetite sem limite, não desiste. Humilde, mais ligeiro, guerreiro é nesse pique. Sem inspiração pra rima, quebrou o clima. Mas com disposição pra dar a volta por cima. Na matinha, rotina me alucina o tempo inteiro. Abuso e uso do meu conselheiro, travesseiro, parceiro. Olho o passado e vejo de onde vem. Lembrança. E pro futuro, somente o que eu tenho. Esperança. Mas é ela que move o mundo, vagabundo. Eu junto com a virtude da atitude e vou fundo. Sou mesmo, rapaz. Ligou os mano outro dia. Pra não desanimar, não parar com as correrias. Firmão, pé no chão, cabeça erguida, vamos aí. Sofrida, bandida, a vida segue por aqui. Eu vi o fracasso do guerreiro, o sucesso do verme. Que só pilantrou e ainda saiu vencedor pelo amor. E se enfraquece os ideais, faz papá de mano perder a cabeça e a paz. Quem desanimou, cê tá lembrado, primo. Vários malucos que faziam som da hora parou, mas trincou, deixou boas lembranças, bom exemplo. Se virou, não virou, compensou os momentos. Vento sopra e mudar de direção, irmão. Hoje a seu favor, amanhã não, firmão. Tem que saber que aqui tudo é passageiro. Humilde, mais ligeiro, vai na fé, maloqueiro. É, assim que é de pé, cabeça erguida, vida. Quem enfrenta, representa na corrida. Diga pra que veio na atitude, não na ideia. Salve! Humildade, quem me viu? Mala véia, é. Raio o sol, brilha mais um dia. Amém. Glória a Deus, tamo na correria. Vem. Na apetite sem limite, não desiste. Humilde, mais ligeiro, guerreiro é nesse pique. Lembrei, mapa de vez, de várias dificuldades. Várias fitas erradas, vários donos da verdade. Joe, sem maldade, nunca atrasei ninguém. Porém, na caminhada o tempo mostra quem é quem. Eu vi que tava bem, quando parei olhei pro lado. Agradeci a Deus, me senti abençoado. Aliás, tô ligado que não serve de consolo, não. Mas não deixa de servir como lição, né? Não, hoje tá bom, bem melhor que ontem. Amanhã vai tá melhor, assim que eu olho pro horizonte. Pipoca fala um monte, discrimina, quer julgar. Mas na guerra ou no amor, como for, cada cadáver. Pá, vou chegar no sapato, não no salto. Onde tiver um palco, no morro ou no asfalto. Não interessa, sem brecha, o proceder eu carrego comigo. Humilde, mais ligeiro. Esse pique bandido eu sigo sem nenhum, mas também não vou negar. No mundão movido a dólar, todo mundo quer ganhar, né, meu? Se clarear, liga eu e a maloca. Porque se é tudo nosso, nós também quer nossa cota. É, assim que é de pé, cabeça erguida, vida. Quem enfrenta, representa na corrida. Diga pra que veio na atitude, não na ideia. Salve, humildade, quem me viu? Mala véia, é. Raio o sol, brilha mais um dia. Amém. Glória a Deus, tamo na correria. Vem. Apetite sem limite, não desiste. Humilde, mais ligeiro, guerreiro nesse pique. É, true. A fé move montanhas, mas não esquece de empurrar enquanto reza, entendeu? Desse jeito. Quem tá no corre um dia chega. Quem espera sempre cansa. Faz a sua parte que eu farei a minha. Palavra do Senhor. Amém.